de branco esteve aqui. Ele tem a marca da cruz, nem a morte conseguiu parar o Mestre Jesus. Ele tem as mãos feridas, o seu rosto resplandece luz. Passou em Jerusalém, milagres aconteceram, crucificaram o Filho de Deus. Olha o dono da vida tocando em você, derramando a unção de glória e poder. Ele vai voltar um dia, vai colher o que plantou, separar o joio do trigo, da semente que semeou. De branco esteve aqui. Ele tem a marca da cruz, nem a morte conseguiu parar o Mestre Jesus. Ele tem as mãos feridas, o seu rosto resplandece luz. Passou em Jerusalém, milagres aconteceram, crucificaram o Filho de Deus. Olha o dono da vida tocando em você, derramando a unção de glória e poder. Colher o que plantou, separar o joio do trigo, da semente que semeou.